Tenho 3 regiões cerebrais por onde posso transitar. A primeira, a mais elevada, é a dos ideais superiores, como a fraternidade e o amor. A segunda, intermediária, é a da razão. A terceira, a inferior, é a dos impulsos. A primeira eleva-me aos céus. A segunda equilibra-me no mundo. E a terceira me chama à animalidade. São o meu futuro, o meu presente e o meu passado. Se me localizo unicamente nos ideais superiores, perco o reforço da experiência. Se me prendo apenas à razão fria, escravizo-me aos objetivos imediatistas. E se me fixo na dos impulsos, lanço-me num incompreensível mundo de causas e efeitos. Dá-me força, Senhor, para saber balancear meus patrimônios íntimos, de modo a aproveitar a potencialidade dos ideais, usar a razão com sábio equilíbrio e aprimorar os instintos. E para ser feliz, demandarei a região superior, cultivando a cada dia mais amor e entendimento.